Nunca se ouviu história de tanta fé, pois Jesus mudou a vida de uma mulher. Seus dias eram cheios de mágoa, sua solidão queria esconder, mas Cristo olhou no fundo de seu ser. Beba da fonte, fonte que salva. Se beber dela, sua sede irá fundar. Sua sede irá findar.